Pra quem vive aqui no futuro, boa noite. Muito prazer, aqui é Brasil. Onde que muda, é. Não é igual a qualquer lugar. Nós abriga o povo. Se é injusto, se é de mentira, é de verdade que vemos. Sem fé, sem espírito, não se vence aqui. Somos constantemente contestadores, cheios de ideias e louvores. E o que se faz presente pra nós é algo que se muda através da voz. De onde foi que se ouviu falar? Paraíso aqui é o lugar. Se não sabe nem ouviu falar, se não conhece não dá pra contar. Tá de olho então tá todo mundo, no claro, escuro, obscuro. É o dinheiro que gosta de mandar, e o povo vai chegando povoar. O que predomina é arte por arte, música divina por toda parte. Atitude positiva dos que protestam, é só os que sabem, os que detestam. O que você espera, bora começar. O que você queria, bora acabar. A gente tá no tempo e o tempo não esconde. Bota pra cima, bota pra hoje. E vem com a gente, bota pra mudar. A hora é agora em todo lugar. E o lema é esse, esse, esse. E o lema é esse, esse, esse. E vem com a gente, bota pra mudar. A hora é agora em todo lugar. E o lema é esse, esse, esse. E o lema é esse, esse, esse. Bota pra mudar. A hora é agora em todo lugar. E o lema é esse, esse, esse. E o lema é esse, esse, esse. E vem com a gente, bota pra mudar. A hora é agora em todo lugar. E o lema é esse, esse, esse. You live in.